amo seu cheiro, amo seu jeito. Eu amo os carinhos, baby, que você me faz. A cada segundo te sinto cada vez mais. Te quero bem perto, vem me traz a tua paz. Mas se você não está aqui, quem vai me fazer sorrir? Ninguém. Quem vai me fazer sonhar? Ninguém, ninguém, baby. Ninguém. Mas se você não está aqui, ninguém. Quem eu vou querer beijar? Ninguém. Quem vai me fazer também? Ninguém. Quem vai me fazer sonhar?